Ei, Fábio MC. Meu Deus. Multiverso do precário. Urubu na encruzilhada. Ei. Traçando a cartografia sentimental. O MC não mapeado na região abissal. Já me acostumei com a comida com pouco sal. O presente pro conservador é um plug anal. Esferas da insurgência quase sem paciência. Uma porrada nos cornos te dá malemolência. Prepotência, incidência, consciência, condolência. Proibido de alcançar a quintessência. A resistência por aqui depende de assembleia. Carne preta preparada pra ser jogada na alcateia. Qual é o holofote disponível pra plateia? Rap de adulto é epopeia. Defende o humano, defende o sujeito, defende a pisada, revela o defeito. O mundo é além de causa e efeito. Admito, admito, nem sempre dou um jeito. Uma nota pra vida nunca fite nada. Destruir a categoria só com uma canetada. A cabeça dá uma afetada. Impotência é sensação projetada. Relevante pra quê? Cadê o repertório? Mas de meu cabeça chavariando no auditório. Nome negativo no relatório. Vende as cuecas pra pagar o precatório. A elite do atraso ainda come coxinha. Pega a nossa classe e joga na rinha. O excrementíssimo ainda foi fichinha. Fazer sucesso é conto da carochinha. Lírica, bereta, ontologia de ensaio. Pula fogueira, desvia dos raios. Um gole pra mim, quase abstraio. Tem mais coisa escondida dentro do balaio.